e hieroglifos, hierárquico. Sou ditador, totalmente democrático. Complico as coisas de um modo muito prático. Transpareço calma, mas por dentro sou lunático. É inútil informação sem compreensão. Então não perca tempo, aprenda essa lição. 50 toneladas, poder taquiônico. Palavras faladas, poder supersônico. Olhar de olhos, no horizonte não afronte. Minha face é sombria, então se amedronte. A unidade representa todo e o tudo. Sou telepata, uso a mente, eu não sou mudo. Eu sou vários em um em várias formas. Eu sou fora do comum, eu não sigo as normas. Eu sou o Delta e o Vale, então logo se cale. Menes em Osirion, mandando freestyle. Reencarnação subversiva esclarecida. Arrogância espiritual degenerativa. Plasmando a comunicação e o desejo magnético. Na ionização, anjo sinério, não sinergético. Mantendo o clima funéreo nos desdobramentos entre os elementos dispersos. Meus versos, psicologicamente psicografados. Reencarnação esclarecida que oferece a vida em troca da sinfonia dos beats descompassados. Com o passado, elevo mais um nível. Resident Evil, onde God of War amaldiçoou os falsos deuses do Olimpo. No limbo invisível, desprezo, não nego que rezo. Oro pelos poros, exalo o fluido bio. No desdobramento, pratico o treino. Sem sonhar com o reino dos céus que odeio. Ser escravizado pela própria ignorância que justifica os meus meios de contestar a sinfonia da fé confusa e dolorosa que excita os amaldiçoados devaneios do lírico estilo depressivo cínico cinzento anjo renegado. Imagino todos mortos. Só assim consigo prosseguir na ilusão e esquecer que estou vivo. Contando segundos pra cumprir o meu destino. A distância é muito longa, mas esse é o caminho. Provações a todo instante querem que eu jogue tudo pro alto e perder minha liberdade em prol de um assassinato. Pois é isso que eu penso quando eu vejo a sua face. Agindo como um primata que não pensa que também faz parte. Eu vejo a falta de evolução estampada no rosto de quem contribui e deixa a mente alienada. Eu não falo mais nada, apenas construo na minha cabeça uma forma discreta de fazer com que você não esqueça. A verdade é o que sempre será cobrado em qualquer momento da vida, inclusive lá no outro lado. A sua idade não vai pesar na sua sentença. A vida vai seguir seu rumo e você apaga da consciência. Quando tomar uma rasteira do destino, não vai saber de onde veio o ato que causou o prejuízo. Não teve juízo quando agiu como um fera. Agora pague suas contas e faça como todos aqueles que devem. E se apresse porque o tempo é escasso. Quando chegar a sua hora, o atraso não será tolerado. A machadada no meio da face vem certeira. Vai perceber que na sua vida ninguém teve de brincadeira.